Fala galera, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao DGCast, diretamente dos estúdios da Barão de Mauá, em Ribeirão Preto, São Paulo. Eu sou Alberto GP Oliveira, tô aqui hoje com o Emerson Stark. Tudo bem, Emerson? Tudo bem, Alberto, tudo bom, pessoal de casa? Beleza, e com a Tati Bagdonas. Beleza, Tati? Beleza, galera, tudo bom? Tudo bem, beleza? A gente tá retornando, né, pessoal? Após aí um longo período de férias, umas férias prolongadas aí. Na verdade, a gente tá fazendo uma reforma aqui na casa, né? E reforma, você sabe, é aquela bagunça, né? Você chega em casa, tá aquela poeirada, aquela sujeira, tudo fora do lugar. E aí a gente tá... Mas estamos trabalhando aqui para fazer... O que a gente tá fazendo? Explica pro pessoal aí, Emerson. Então, pessoal, nós estamos dando uma reformulada na casa. A gente está colocando tudo em ordem e trazendo novos quadros para o DGCast e também um programa de entrevistas também para vocês. A gente está pensando num novo formato de entregar os conteúdos em áudio do DGCast, né, Emerson? A gente tem conversado sobre isso já desde do meados do semestre passado aí. A gente achou por bem esperar o momento de férias para fazer essa reprogramação, mas não é fácil não, né? A gente está trabalhando pra caramba aí, né, Tati? E ato produtivo, galera. Aprendam esse termo, é lindo, bonito e dá certo. E aí a gente está fazendo... Será que a gente confessa? Ainda não está do jeito que a gente queria, né? Não. Pode confessar isso aqui? Pode. Não, a gente corta. A gente deve, tem que ser realista, gente. É. Vamos lá. Ainda não chegamos no que a gente planejou mesmo, né? Mas também, como a gente não queria ficar mais tempo sem fazer programas, sem lançar programas, pra fazer programa, tô me vendendo aí, gente. Lindamente. R$45 você leva. E aí, então, a gente já vai começar a soltar e, inclusive, no novo formato aproximado, né, Emerson? Sim, de aproximado do novo formato. O que é esse novo formato, então? A ideia é fazer uma revista digital em formato de podcast. Muito bem. Como uma revista, a gente vai ter uma publicação, né? Principal do mês, e temos outras matérias para soltar durante o mês. A gente não sabe se a gente chama de matéria, de quadro, de coluna. A gente está discutindo até isso, né? Estamos aceitando as indicações. Vai aí, galera. Conta pra gente o que vocês acham. Mas, enfim, vai ser uma edição mensal, então, uma revista, com um dossiê, com um tema, né? Não necessariamente todos os quadros e matérias serão desse tema, porque também assim funciona uma revista, né? Tem ali uma temática central, mas também existe os assuntos periféricos, né? E esses quadros, essas matérias, essas colunas serão publicadas, então, semanalmente. Então, a grande novidade é essa. O DGCast passa, ele era quinzenal e agora passa a ser semanal. Toda semana vai ter um conteúdo novo aí no seu feed, no seu canal do podcast. E, às vezes, pode ter mais de uma publicação na mesma semana. Olha lá que ousado, hein? Isso é muito ousado, gente. É spoiler. Adoro spoiler. A gente quer, com isso, trazer uma abordagem mais digital mesmo, né? Mais próximo do que a gente encontra nas nossas timelines, nos nossos feeds por aí, porque é legal o podcast, a gente gosta, né? Todos nós aqui somos ouvintes de podcast, não é à toa que a gente tá aqui com o microfone na mão, né? Literalmente com o microfone na mão, porque nossos pedestais cadê? DG? A gente gosta, só que é um formato que vem do analógico. Né? Ele é assim, tem um começo, meio e fim. Não que nossos programas não vão ter, eles terão também, mas assim, aquela coisa compactada para ser um produto único. E aqui a gente quer fazer uma coisa mais fluida, né? Que uma publicação converse um pouco com a outra, seja continuidade uma da outra. Não precisa ter sempre vinheta de abertura, não precisa ter sempre um encerramento, um crédito final, porque a ideia é ser um pouco mais dinâmico, né? E você que está ouvindo a gente em casa, no carro, na rua, manda pra gente o que você quer escutar. Muito bom. Então, se você tem alguma sugestão aí de temas, de quadros, de pessoas pra gente conversar, ou temas, artigos pra gente comentar aqui... Manda pra gente que... Manda pra gente. A gente vai buscar matérias do que vocês querem ouvir também. E pra quem tá com medo, ai, mas o DGCast vai mudar, agora não vou gostar mais. Isso não precede, né, Tati? Não. A gente ainda vai ter formatinho DGCast antigo, mas vai ter formatinho novo também. Engulam essas, hein? Então a ideia é assim, a gente vai manter o DGCast que você conhece, que você confia, né? Que você gosta. É. E vai ter, e os quadros na verdade são muito parecidos, assim, em termos de bate-papo, informal, informativo e informal, né, sobre os temas de design gráfico, comunicação, tecnologia e afins. E só que a gente vai trazer novidades, mais coisa. Então tem o que você já curtia e mais, né? Então, se você eu não gostei desses novos formatos, é só não escutar. É claro que a gente quer que você escute, né? Mas você vai continuar recebendo o nosso conteúdo, certo? Certo. Vai valer muito a pena para você que está escutando a gente agora, porque nós vamos ter vários quadros ou colunas durante o mês com vários temas já definidos. Então, você vai ver um tema se a gente for abordar sobre cinema. Então, todo mês nós vamos soltar algo referente a cinema e design. Então, se você gosta disso, é uma boa para você. E você já saber que no mês que vem vai ter uma outra coluna especial sobre isso. Muito legal, muito legal. E aí, outra novidade que a gente vai ter é que também o nosso site vai ser um pouco mais ativo, né? Ele vai deixar de ser somente, praticamente hoje ele é o repositório do podcast, ele é a casa do podcast, mas ele vai abrigar mais elementos aí, né? Eu e a Letícia estamos trabalhando firmemente nisso. Queremos trazer muito conteúdo para vocês, galera. A gente quer produzir conteúdo textual também, né, Tati? E aí, sim, também, mais uma vez, quem tiver sugestões, né, de temas para abordarmos, serão sempre muito, muito bem-vindas. Joga a pauta na nossa cara, galera. É isso que a gente quer. E também a gente está programando aqui uma presença mais constante nas redes sociais, nas mídias digitais, né? Por meio de publicações, dicas, imagens, divulgando o conteúdo do programa, né, Emerson? Divulgando o conteúdo do programa no Facebook, no Instagram e no Twitter. Então aí mais um spoiler, né? E quem sabe, talvez, YouTube também. Quem sabe? Quem sabe? Inclusive, quem sabe? Temos um gancho aí, senhor DG. Tati. Temos um gancho. Já feito o disclaimer sobre o novo formato do DGCast, hoje, o programa de hoje, a coluna abordada no programa de hoje é a agenda, né? Que é um lugar onde a gente vai conversar sobre eventos de design e afins, né? E a senhora Tatiana Bagdonas participou do curso de planejamento para canais de YouTube, né, Tati? Sim, sim. E o quadro de hoje, então, é sobre esse curso. Vocês não estão vendo, mas agora eu tô com as minhas mãos frias na garganta do Alberto, porque ele me chamou de senhora. Então, poxa, olha só, o DG mudou mesmo. Não tem mais Alberto. Né? Né, pessoa? Mas vamos lá. Verdade. Fui num curso lá na Supera Parque com o Wagner Martins. Foi sensacional. Ele trabalha com... Ele é o dono da 301.yt. Entrem nesse site, tem várias coisinhas interessantes aí. O Wagner deu um curso pra gente sobre como fazer marketing de conteúdo da sua marca. Ah, eu tenho uma marca sobre mouse. Eu tenho mouse. E eu quero que a minha marca seja vista. E aí ele te ensina como fazer... conteúdo, então entenda, é diferente de você pegar o seu produto e falar, o meu produto é o melhor. Ele faz um conteúdo sobre o seu produto. E aí ele coloca aí, principalmente no YouTube, ele tem outras mídias também, mas a mídia prioritária dele é o YouTube, para trabalhar isso como conteúdo. Procurem uma propaganda aí, aliás, procurem no Google, como correr 5 km, daí vocês vão entender o que eu tô falando. É uma propaganda que eles fizeram do Gatorade, é sensacional, gente. É incrível. Muito legal. O curso foi no dia 26 de agosto, né, de 2017, agora, né? E foi uma parceria, foi trazido, melhor dizendo, pela Trampus Academy, né, lá de São Paulo, e em parceria com o DGCast, a gente promoveu aqui cupons de desconto para quem quisesse fazer o curso, né, e o DGCast foi lá cobrir o evento, né, Tati? Você estava lá? Foi, estive lá, fiz o curso, foi muito bacana, conversei com o Wagner Martins. Tirou fotinho? Não tirei fotinho. É, que beleza, hein? Por quê? Porque a pessoa não conseguiu carregar o equipamento, porque a pessoa não carregou a câmera, gente. Eu só não carreguei a porcaria da bateria da câmera. A pessoa, no caso, é você, né? A pessoa sou eu. Porque a equipe estava um pouco falhosa. Mentira, gente. Fui eu mesma, esqueci de carregar minha câmera, não levei. Tirei algumas fotos do celular bem ruinzinhas. Meu celular não é ruim, mas eu não tenho domínio dele. Então as fotos ficaram meio horrorosas, mas não tem problema, a gente já mandou um e-mailzinho pro Wagner, ele já mandou umas fotinhos lindas dele, muito a gente bom, vai conseguir colocar alguma coisa. Legal, e você conversou com ele então? Conversei com ele, tivemos um papo super legal, onde ele contou um pouquinho da trajetória dele, contou algumas coisas bastante interessantes sobre marketing de conteúdo, e deu até umas dicas bem interessantes, bem diferentes, completamente diferentes dessas que a gente está acostumado a ouvir por aí. Legal. Daí vocês vão conferir na entrevista. Vamos lá então? Vamos lá então. Bora. Olá, galera, tudo bom? Aqui é a Tatiana. Hoje eu estou com o Wagner Martins, sócio fundador da agência de marketing de conteúdo 301.yt. E vamos conversar um pouco a respeito da 301 e de tudo que ele tem para oferecer para a gente. Obrigada pela sua entrevista, obrigada por estar aqui com a gente. Wagner, conta pra gente um pouco da sua trajetória, como você se envolveu com o marketing de conteúdo, a sua história de atuação, modelo de negócio, que é totalmente diferente, bem diferente do normal, né? Fala pra gente um pouco sobre isso. Tá, primeiro eu agradeço o convite e todo mundo que tá ouvindo. Bom, eu me envolvi com conteúdo digital no ano 2000, quando ainda na faculdade de economia eu resolvi fazer um blog chamado Cocada Boa. Acabei entendendo essas mecânicas de como informação se propaga na internet e como as pessoas pegavam histórias do Cocada Boa e viravam e-mails repassados sem critério e grandes boatos enganando. Então, na faculdade eu tive esse laboratório na mão e de perceber o quanto o mundo tinha mudado, quanto a informação está com um novo fluxo aqui, né, nesse ambiente digital. Esse aprendizado me levou a trabalhar numa agência em São Paulo chamada Spale, que também foi uma agência que ali entre 2005 e 2014 cresceu bastante, posicionada como marketing de guerrilha, mas fazendo muito conteúdo para a marca, já entendendo que nessa realidade de compartilhamento de informação na rede, você ser dono do conteúdo é essencial, porque as pessoas estão compartilhando conteúdo e não propaganda. Acabei me tornando sócio da Spale, eu entrei lá como freela e depois de um tempo fui convidado a me tornar sócio. Ganhei um aprendizado imenso atendendo marcas e fazendo o que eu fazia no Cocada Boa para prazer próprio, fazendo agora serviço de marcas para de fato ganhar dinheiro. Vocês não estão vendo ela fazendo dinheiro? Estou fazendo marquinha de dinheiro, gente. Então a Spale cresceu, floresceu, foi vendida e aí o próximo empreendimento foi, olha, você gosta de conteúdo para marca na internet em pleno 2014, continua florescendo, então vou continuar empreendendo com isso, afinal é o que eu faço há 17 anos. E aí montei a 301, olhando para conteúdo de marca, só que agora em vídeo, vendo como a rede agora está permitindo produção e distribuição de vídeo de maneira, vou falar uma palavra difícil, ubíqua. Ubíqua. A gente gosta bastante de palavra difícil aqui. Mas é isso, virou natural, assim, uma coisa que há 10 anos atrás, se você parar para lembrar o quanto era difícil você compartilhar um vídeo, gravar e compartilhar um vídeo com uma pessoa, hoje você nem sente que isso é um trabalho. E aí, olhando para essa nova realidade, que vai mudar muita coisa, como lá no ano 2000, quando eu fazia o Cocada Boa e tendo essa mecânica, já via que muita coisa estava mudando, acho que essa nova realidade de vídeo vai mudar muita coisa. E aí, fundei a 301, junto com o Rodolfo, para fazer conteúdo para marca em vídeo e para fazer marcas usarem essa ferramenta de marketing de conteúdo para, enfim, se construírem e gerarem resultados. Então, para resumir bem, isso é de onde eu vim e para onde eu estou indo. Muito bom. Wagner, conta pra gente como que uma marca, um negócio pode se beneficiar com o marketing digital, com o marketing de conteúdo digital. Eu tenho uma visão um pouco purista, que essa nova realidade prima muito pela transparência, por você ser verdadeiro, por você ser legítimo, as histórias que hoje não cola mais a história da família Doriana perfeita, as pessoas querem informação, querem conteúdo de fato. Então, essa postura da marca criar um conhecimento sobre o que ela entende, o que, que ela faz, o que ela propõe para o mundo, é uma oportunidade imensa para as marcas começarem a não só assumir uma personalidade, mas também reforçarem essa personalidade, motivarem conteúdos que ajudem a essa personalidade se tornar real. Então, é esse grande movimento que está acontecendo, né? Você vê as marcas cada vez mais tomando essa postura mais pessoal, mais transparente, de mostrar que sabe, de educar o seu consumidor, porque, afinal de contas, hoje, quando eu tenho um problema, eu vou atrás, né? Eu não tenho mais aquela coisa do top of mind de, ah, tudo bem, eu quero fazer uma viagem internacional, então a Air France é a companhia que me vem a primeira coisa, ah, melhor, Air France, eu vou lá. Hoje eu faço uma pesquisa e vejo, decido de várias outras maneiras, me informando. E informação pressupõe conteúdo. Então, não é só mais aquela construção de marca que é só uma casca, né? Que é só uma fachada. Você tem que ter o interior, o conteúdo. Então, é um desafio imenso. Comecei trabalhando com conteúdo e trazendo a veracidade do conteúdo para a realidade da marca. Então, enquanto muitas agências e muitos profissionais de comunicação acham que o mundo está sendo desconstruindo e a realidade está sendo, eu falo, não, agora que está sendo legal, né? Porque eu estou vendo o conteúdo está se apropriando, enquanto a linguagem publicitária, aquele discurso vazio dos 30 segundos de filme comercial, não colam mais, e aí o modelo de agência tradicional não. Então, não, estou super entusiasmado que é agora que vamos começar a construir marcas de verdade. Agora que a gente vai construir relacionamentos de pessoas, comunidades de fãs de marca, fãs de verdade, que ajudam a marca a evoluir seus produtos, seus serviços, sua forma de atender. Então, não vejo setor melhor para estar trabalhando do que isso. O que, que o curso aborda? Agora, falando um pouquinho do curso que você veio trazer para Ribeirão, qual é a abordagem desse curso? No que ele se diferencia de muitos cursos que tem por aí? Como que a pessoa pode pegar esse curso e trazer para a vida dela? Tá, é um curso de aplicação de, primeiro, uma parte muito expositiva para as pessoas entenderem essa realidade, entenderem como conteúdo, como você ganha dinheiro com conteúdo, como você pensa numa estratégia para que o seu conteúdo se propague e seus canais de comunicação cresçam, com especificamente YouTube, cresçam com mais eficiência. E ele reúne uma parte prática. E o legal da parte prática é aplicar os modelos de criação e de implementação de estratégias que a gente usa na 301. Então, eu criei esse workshop muito com a cabeça de falar, poxa, se eu ganhar essa expertise de treinar pessoas em como pensarem numa estratégia, criar uma sinopse de um formato de conteúdo para uma marca ou para si mesmo, eu estou capacitando aqui uma força que pode entender uma metodologia de criação para, enfim, estou formando pessoas que depois podem até fazerem parte dessa rede, de eu saber acionar que, poxa, tem um profissional de Ribeirão Preto que é especialista em gastronomia, então, cara. Então, é só ensinar uma metodologia. Então, na parte da manhã desse curso, a gente ensina, mostra, pinta esse quadro desse novo mundo confuso, mas, porém, cheio de oportunidades que existe. E na parte da tarde, fala, olha, essas são as ferramentas que a gente usa na 301 e que você pode usar na sua vida. E aí termina-se o dia tomando cerveja e otimista, pelo menos, com a realidade atual da comunicação. Então, mas não deixa de ser uma ferramenta, nossa, primeiro minha, para assentar conceitos dentro da minha cabeça e passar para frente, porque quando você passa, você acaba entendendo mais e absorvendo mais, mas também de entender aqui uma meta de como eu multiplico essa capacidade de atender necessidades de comunicação com marketing de conteúdo. Então, por um lado, ajuda as pessoas, mas ajuda muito eu e a própria 301 de conseguir construir essa rede. Lembrando, gente, que a abordagem da cerveja, que é bastante interessante, achei bem inovador, porque no final do workshop a galera tem que fazer um videozinho curtinho e mostrar para ele. E aí a forma de deixar o pessoal levinho é dando uma cerveja para ver quem consegue. Tô mentindo? É uma das estratégias. de tornar a coisa um pouco mais natural, né? De quebrar um pouco também os padrões formais de palestras e workshops, porque é isso, um aprende com o outro. Acho que é aquela coisa de a dúvida de um ajuda o outro, a situação de um, a ideia de um, é uma coisa que eu vejo muito presente na dinâmica que acontece nesse dia. Então, a cerveja só ajuda isso. Eu sempre falei que a cerveja é um grande lubrificante social. Então, nada mais útil para fazer estranhos que se conheceram num dia no workshop para terminarem um dia trocando ideias, fazendo coisas juntos e até, enfim, virando novos amigos e até projetos juntos surgindo por causa de um dia como esse. Então, fiz no primeiro, deu certo. Aí eu fiz no segundo, fiz no terceiro, já estamos na sétima edição e ninguém reclamou até agora. Ai, meu Deus. Beleza. Wagner, conta pra gente um pouquinho qual é o legado desse workshop. O que você, enquanto palestrante, workshopper, fala pra gente que, tipo, olha, isso daqui é o que eu posso oferecer, é isso daqui que você tem que fazer. Pra ser bem honesto, foram 7 edições já e ninguém ficou rico com o YouTube ainda. Então, não vamos fazer propaganda enganosa. Seria um sonho, eu espero muito que um ex-aluno fique milionário e preste algum tipo de tributo, mas não é sobre isso. Acho que o mais legal é desconstruir um pouco na cabeça das pessoas o que é ser um youtuber. E é o que eu bato muito no início, que as pessoas têm uma pré-concepção de que o youtuber é aquele cara com 10 milhões de fãs e que as pessoas gritam, e que existem muitos projetos no YouTube hoje que são extremamente simples, eficientes e rentáveis para pessoas que não são celebridades, para pessoas que são produtores de conteúdo, ponto. Então, se no final do dia as pessoas que se achavam tímidas e falavam "ah, YouTube não é para mim", ou que se achavam que estavam atrasadas, que perderam bonde porque não tem mais espaço para coisa nova no YouTube, é um grande banho de loja essas pessoas para mostrarem que sim, dá para, ainda tem muita coisa inexplorada no YouTube e que, cara, não tem nenhum gênio ou mestre da comunicação. Você não precisa ser isso para ter um projeto. Você pode ser uma pessoa normal e pensar em formatos que você simplesmente executa e tira seu sustento dali. Não é? A vida de youtuber não é ser celebridade. Se as pessoas saem, terminam um dia com essa visão, acho que o papel já foi cumprido. Bacana. Fala pra gente uma coisa. Me dê dicas pra quem vai começar agora um canal de YouTube para fazer marketing de conteúdo. Como é que a pessoa faz isso? Deixa eu entender a pergunta de novo. Vamos lá. Eu queria que você me desse dicas. Hoje eu vou montar um canal do YouTube. Eu queria uma dica, eu queria alguma informação preciosa para que eu faça um canal e que tenha marketing de conteúdo para poder, sei lá, upar a minha marca. Tá. Vou dar dicas bem práticas, tá? Primeira dica é, por um mês só, tira a sua net de casa, coloca um Chromecast na TV e fala, eu quero só consumir, eu vou passar um mês só consumindo, não vou consumir televisão tradicional, toda a minha dieta de consumo de conteúdo vai ser via YouTube. E aí, se você sentir falta de notícia, encontra o canal de notícia. Se você sentir falta de esporte, encontra o canal de esporte. Se você sentir falta de X, mas force-se a, durante pelo menos um mês, 100% da sua absorção ser via YouTube. Porque isso vai te colocar numa realidade que vai ser a realidade daqui a 5 anos. Então, antecipa um pouco isso. Eu fiz isso e eu nunca mais voltei. Há 2 anos eu cancelei minha net. Tenho TV aberta em casa só para meus pais quando eles vão lá para ver, enfim, Globo. Mas há mais de 2 anos eu toda a minha dieta de informação em audiovisual, esse consumo é 100% YouTube. Isso abriu um poço de referência, uma jazida de referências para mim e uma compreensão de como funciona e da experiência do usuário que é fundamental. Então, acho que a única, se você quer ser um youtuber, consuma muito YouTube. Não ache que o que você sabe, mesmo que você seja um profissional que trabalhe com audiovisual hoje, se mais do que 80% das suas referências não são de YouTube, você tem grande chance de dar errado. Então, comece a consumir muito, se limite, até tem essa coisa meio radical de dieta exclusiva de YouTube, mas começa por um mês, se força, e você vai ver que dá para viver, e se der sorte, você logo vai perceber que dá para viver melhor, e isso vai gerar um ciclo na sua vida que você vai começar a ter mais referência. Você vai aprender coisas novas, você vai entender que YouTube não é TV, que YouTube não é estúdio com entrevistador, entrevistado, três câmeras, e dá para fazer e dá para experimentar com muitos, muitos formatos diferentes. Dá para pirar, dá para ser extremamente econômico, dá para, enfim. É isso. Se eu for dar uma dica, use o YouTube ao máximo para se inspirar. E aí, quando você tiver muita inspiração, aí tenta fazer o seu. Quando você estiver cheio de referências. Mas não tentem ser o YouTuber se você é o seu meio de consumo principal de informação não é YouTube. Isso não vai dar certo. Legal. Para terminar, então, eu queria que você desse dicas de canais, de literatura, de referências às quais você usa para você, para quem vai começar agora. O que você consome no YouTube? O que você dá de dica para quem está consumindo? Ah, isso aí eu não vou vender barato. Eu quero ganhar mais assinantes para minha lista, então as pessoas podem assinar o email.wagnermartins.in de internet. É uma lista de e-mail que de segunda a sexta eu mando um vídeo por dia, e o meu objetivo é sempre tentar surpreender as pessoas com, olha, eu não sabia que isso existia. Então, de segunda a sexta eu mando uma dica por dia que você está pedindo. Então, acho que é uma troca justa as pessoas assinarem a minha lista, e a partir de semana que vem elas já podem ter uma dica por dia com um comentário falando, olha pra isso, olha só, você nunca imaginou que esse tipo de coisa era possível, e tá aqui um vídeo te mostrando que alguém fez. Beleza. Wagner, agora pra finalizar, conta pra gente suas redes sociais, seus jabás todos, faz aí tua mídia. Meu único jabá e meu único foco hoje é newsletter. Eu acho que newsletter vai ser o futuro. Eu não parei de postar no Facebook porque, enfim, eu não estava construindo o meu público, minha audiência lá era muito aleatório. Aí eu, a mesma decisão que eu tomei há 2 anos atrás, de falar, cara, eu não vou mais ver TV, eu só quero ver YouTube, eu tomei há uns 6 meses atrás, 3 meses atrás, acho que tem uns 3 meses que eu não compartilho nada no Facebook, falo, só vou compartilhar coisas na minha lista de e-mail para eu cultivar pessoas que de fato querem pegar as minhas referências. Então, o único jabá que eu tenho, não tenho mais Facebook, não, Twitter ainda está lá meio X, mas a única rede que eu tenho para compartilhar é a lista. e-mail.wagnermartins.in. Se quiser ver no Twitter, @MrManson. Sempre quando eu mando um e-mail, eu compartilho o link lá no Twitter para quem me segue no Twitter ver também. Mas não tenho mais redes, não tenho mais blog. Agora é lista de e-mail. Beleza. Reformulando o site da 301. 301.yt. O youtube.com/301yt. Tem todos os nossos trabalhos lá em vídeo, links para coisas que nos inspiram, nosso site, estamos subindo um site novo logo, então quando vocês entrarem provavelmente já vai ter muita informação também, já tem, mas é isso, 301.yt e youtube.com/301yt. Wagner, eu queria falar muito obrigada, foi muito bacana, foi sensacional, extremamente proveitoso. Obrigada por ter dado a entrevista, foi muito massa, tá de parabéns, o curso é ótimo. Gente, você tem alguma outra previsão para alguma outra coisa aqui em Ribeirão? Não, vai ter em São Paulo, dia 30 de setembro. Em São Paulo acontece com mais frequência porque a gente faz dentro da própria agência lá da 301, é um espaço bem legal para receber a galera. E acho que, sei lá, em novembro eu vou ter um filho, meu primeiro filho. Então, eu vou ficar um bom tempo sem viajar. Então, se você mora em outro... Ribeirão é pertinho, dá para vir e voltar num dia ou no outro. Vai ser difícil, mas tô tentando, assim. Eu adoro ir para lugar novo e conhecer gente nova e levar informação e aprender também. Então, fiquem ligados, tanto na 301, no site, no próprio programa lá do workshop do Trampos, que é quem está possibilitando isso, que ajudou a organizar tudo. Então, acompanha aí que vou continuar fazendo, só não sei se por todo o Brasil, se em Ribeirão em breve, ou se pelo menos em São Paulo ocasionalmente eu vou fazer. Então, acompanha aí. Quem sabe um dia eu consiga viver só disso, adoraria. Não ter que ficar pensando em um briefing de marca me enchendo o saco. Um dia eu chego lá. Obrigada, Wagner. E é isso aí, galera. Chegamos ao final. Esse foi o Wagner. Ele contou pra gente um pouquinho da 301 e um pouquinho da história dele. Valeu, beijão, tchau, tchau. Bom, muito bem, muito legal, né, Tati? Foi muito bacana, gente. O curso foi incrível. Quem tiver a oportunidade, principalmente porque, como vocês viram, ele comentou aí no finalzinho de que ele vai dar uma segurada, porque agora ele vai ser papai. Opa. Em breve, novembrão aí, temos um bebê, Martins. Parabéns, então, papai e mamãe. Verdade. E quem conseguir fazer esse curso antes dessa licença paternidade do Wagner, faça, porque vale muito a pena, gente. É muito bacana, muito bom mesmo. Legal. Como vocês viram as dicas, vale muito a pena fazer esse curso. E aí, Tati, já que você estava lá, já que você pegou essas dicas aí, então o DGCast agora vai ter canal no YouTube, é isso? Gente, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Eu fui num... Vocês sentiram que tem uma pressão, né? O Emerson já falou. Tô com as eu tô mãos falando agora na garganta de alguém, não sei. Não, mentira. É assim, sim, dá pra gente tentar brincar com alguma coisa, mas eu fui lá pra saber de marketing de conteúdo. Então vocês não me pressionem, hein? Sou nova porque eu sou estagiária ainda. E é justamente a propósito do DGCast, né? Você aí de casa que tá ouvindo, manda pra gente. Vocês querem a Tati no YouTube? Ai, gente, eu vou ter que usar maquiagem. Para com isso. Ou melhor, vocês querem o DG no YouTube? Manda pra gente aí que a gente quer saber o que vocês querem da gente. Comenta pra gente o que vocês vão achar dessa ideia. Mesmo antes do curso, a gente já tinha conversado, né, sobre essa possibilidade de fazer um DGTV, entre aspas, né? Muito entre aspas, né? A cara da Tati aqui é impagável pelas ondas do rádio. Vocês não podem ver. Mas a gente queria fazer um canal... E a gente está se concentrando no podcast, no blog, nas redes sociais, mas, né? Quem sabe? Por que não? Então, também, né, novamente, a sua opinião aí, muito importante para nós, por favor, aguarde. Em breve você será atendido. Conta pra gente, galera. Muito bom, muito bom. Bom, acho que é isso, né, Tati, do curso, foi muito legal. Com certeza. Vale a pena, quem tiver oportunidade, então, confira. Acompanhe aí também o pessoal da Trampos Academy, eles fazem vários cursos aí, né, não só... Na verdade, geralmente não é aqui em Ribeirão Preto, né, mas então tem bastante coisa lá para quem quiser acompanhar. E fica ligado nas novas publicações, né? Sim, fiquem ligados na nova programação do DGCast. E garanto para vocês que a casa já está quase em ordem. Está passando a última mãozinha de tinta. E logo, logo vocês vão gostar muito do que a gente está preparando para vocês. Legal. Lembrando, galera, de que é muito importante o feedback de vocês. Fala Sem com dúvida. A gente, conversem conosco para a gente saber como é que tá a coisa, viu? E não é que a gente esteja... assim, ranhetando, né? Não é que a gente esteja ranhetando sobre os nossos ouvintes, a gente é muito grato, né? Extremamente a nossa audiência. Às vezes a gente fica aí nesse período de férias, porque o DGCast tira férias, né? A gente tira férias porque é um projeto acadêmico, então durante as férias fica até difícil a gente se reunir. Mesmo assim, o pessoal continua baixando os episódios, continua escutando, então a gente fica muito, muito contente mesmo, né? De ver que a galera quer esse conteúdo e a gente faz com maior prazer, com maior gosto, né? E esse feedback é muito importante para que a gente possa justamente direcionar para o que vocês querem ouvir. A gente tem a nossa proposta aqui, né? Estamos caminhando com ela, implementando melhorias, e a opinião de vocês sempre vai ser escutada aqui, vai ser muito importante. Cara aqui no DGCast. Bem-vinda! Sem dúvida. Segue a gente lá no Facebook, no Twitter. Manda pra gente o que vocês querem ouvir, o que vocês estão esperando do DGCast, porque a opinião de vocês é o mais importante pra gente nesse momento. Muito bom. A gente acabou não falando qual que é o tema desse mês, né? Do mês de setembro de 2017. Não falamos. Tchan, tchan, tchan, tchan. Tchan, tchan, tchan, tchan. Quem vai falar? Quem vai falar? Você. Eu? No sorteio aqui. No mês de setembro, a temática do DGCast é tecnologia, programação, né? Tecnologia de uma forma geral, mas com algum foco em programação. Então a gente vai trazer aí dentro dos nossos quadros, principalmente essa temática, né? Estamos com a programação já quase fechada para esse mês, Mas aguardem aí semanalmente então as publicações do novo DGCast. Já quer dar uma dica do que teremos na próxima semana? Ah, na próxima semana a gente vai ter o quadro principal, a matéria da capa, né? Né. Que é o quadro Brainstorm, que é um quadro de conversas, entrevistas, bate-papo, onde a gente chamou as meninas lá do Pode Programar, né? O podcast Pode Programar. Infelizmente a Ana não pôde vir, então veio só a Jéssica. E a gente conversa sobre programação e a interface, olha lá, a palavra bem escolhida, a interface entre programação e o design, como que é esse meio campo aí entre a tecnologia e a comunicação. Ficou uma conversa bem legal, bem, bem rica. Acho que quem trabalha com design e quer se aventurar por essas áreas aí, tem boas dicas ali no programa. Certo, pessoal? Certo. Estamos esquecendo de alguma coisa? Acho que não. Nossos contatos, né? Uhum. Contatos, importante. Nosso site, www.dgcast.com.br. DGCast, quem ainda não sabe, não custa nada, né? DGECAST. Temos nosso e-mail, dgcast@gmail.com. E somos DGCast em todas as redes sociais, mas no caso, todas elas é Facebook e Twitter, né? Isso. E o Instagram, que tá nascendo aí, o bebê Instagram do DGCast, né? Somos DGCast lá também, só procurar por nós e nos seguir, nos curtir, compartilhar, interagir principalmente. Certo? Certo. Bom, então é isso, pessoal. O DGCast vai ficando por aqui. E beijinho pra todo mundo. Até a próxima semana, né? Até semana que vem semana. Agora. Muito e bom. Não percam o próximo episódio. Beleza. Valeu, galera. Falou. Tchau, tchau. Falou. Tchau, tchau. Tchau.